Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. Uma manhã muito abençoada em que podemos estar aqui na Casa da Prece, Chico Xavier. E hoje aqui se cumpre um pouco daquilo que a gente pede a Deus sempre nessa oração, que conhecemos como Pai Nosso. Também oração dominical, ou oração que Jesus usou para ensinar os discípulos, quando um deles perguntou como fazer para orar. E aí Jesus ensinou essa prece maravilhosa, que tem um sentido profundo. E nela nós temos um momento que falamos: venha a nós o vosso reino. E aí esperamos esse reino vir no futuro. De alguma forma nós já conhecemos um pouco do reino. Já sabemos um pouco o que é isso? Nesses momentos de profunda fraternidade, de profundo entrosamento entre as pessoas, esses momentos tão valiosos de alegria, que quando nós chegamos aqui sentimos algo diferente, um bem-estar, uma esperança, e quando partimos daqui em busca das nossas experiências, dos nossos aprendizados, vamos com muita esperança, muita fé. O reino nada mais é do que uma conquista interna, algo que nós ainda estamos fazendo. O reino é essa possibilidade que nós vamos ter um dia de sermos pessoas, não importa onde nós estivermos, mas sentirmos essa alegria, essa confiança, esse bem-estar. Jesus já vivia no reino dos céus, embora estivesse aqui na terra, ele carregava dentro dele tanta confiança, tanta fé, tanta certeza. Ele era dotado de uma segurança muito grande, por quê? Ele já não mais acreditava. Ele já não mais tinha crenças. Ele sabia no íntimo de que tudo aquilo que ele falava era verdade. Porque ele, como um espírito puro, já tinha evoluído e conquistado essa condição do reino. Nós, quando pedirmos o reino dos céus para Deus, que ele venha até nós, nós temos que saber que o reino vem todos os dias ao nosso encontro. Mas cabe-nos guardar esse reino dentro de nós. Então toda essa alegria, toda essa vibração amorosa que nós colhemos aqui, todo esse bem-estar maravilhoso que nós vamos sentindo nos envolver, é algo que faz parte de um dever nosso conservar. As palavras que nós ouvirmos nesta manhã, como todas que já ouvimos antes, e todas que, graças a Deus, vamos ouvir no futuro nesta casa, que nós possamos fazê-las valer todos os dias. Muitos, quando chegam ao final do final de semana, no domingo, já começam a lamentar as suas lutas que virão pela frente, não é? Nós temos, às vezes, até uma forma negativa de se referir ao final do domingo, porque achamos que nós vamos enfrentar, na semana que se inicia amanhã, algo mais difícil. E para alguns será realmente. Para algumas pessoas vão ter lutas grandes, desafios. Mas na verdade a semana, para nós, na nossa convenção, no nosso calendário, na nossa cultura, a semana começa hoje. Por isso que nós temos no domingo um dia tão abençoado. É o início, é para se preparar. É para nos tornarmos capazes de enfrentar quaisquer desafios no início desse período. Porque no final das contas, é só convenção. Um dia após o outro, se chama sábado, chama segunda, não importa. O que importa é que em todos os dias a gente faça nascer esse sentimento maravilhoso que nós temos de gratidão a Deus por mais um dia sobre a terra. Por mais um dia neste mundo, que a despeito de qualquer dificuldade, é um lugar muito abençoado, é o melhor lugar que Deus poderia ter encontrado para cada um de nós. Quando Jesus veio e trouxe os seus ensinamentos, que são inesquecíveis, e passaremos ainda por muitos milênios procurando entender o sentido mais profundo das palavras de Jesus. Alguns nós já sabemos, mas outros nós temos que desenvolver mais a nossa inteligência para podermos entender. Não era diferente do tempo de Jesus. As pessoas também não tinham compreensão plena das coisas que ele ensinava. Mas mesmo assim Jesus ensinava, por quê? Ele sabia que aquelas lições em algum momento, passariam a fazer um sentido maior na vida das pessoas. Às vezes as pessoas comentam, falam que, ah, eu li o Evangelho, eu acho que isso não tem nada a ver comigo. Tem sim. Talvez nós não fomos ainda capazes de perceber o que aquela parte da mensagem de Jesus possa estar nos dizendo naquele momento. É muito comum uma prática que nós temos de abrir o Evangelho ao acaso, ler, e tem momentos que nós sentimos que aquilo tem tudo a ver para a nossa realidade. Faz todo sentido. Em outros momentos, nós sentimos como se isso não valesse nada. Talvez vocês já perceberam isso, que em momentos que nós estamos com muita aflição, muito angustiados, e queremos talvez uma palavra mágica que nos traga ali a solução definitiva para o nosso problema, e a gente abre o Evangelho e não encontra essa palavra ali. E a gente fica frustrado, porque a gente já teve outras experiências de momentos de profundo sofrimento, de grandes angústias. A gente abriu o Evangelho e aquilo caiu perfeitamente para nós. E aí nós perguntamos, por que falhou dessa última vez que eu não encontrei aquilo que eu esperava? É que muitas vezes essa aflição que nós estamos carregando, toda essa ansiedade, toda essa busca, bloqueia a nossa inteligência, a nossa capacidade de avaliar aquilo que nós estamos lendo. E a gente fala, aquilo não tem muito sentido. Ou a gente está tão desesperado que está permitindo se implantar em nós a dúvida. A dúvida na proteção divina, a dúvida na proteção dos espíritos benfeitores. E essa dúvida muitas vezes bloqueia o nosso entendimento. Porque muitas vezes os benfeitores, eles vão nos inspirar. Eles vão nos trazer o complemento daquilo que nos falta para entender certas lições. Mas se nós não estivermos com a nossa antena mental conectada, e essa antena ela se chama fé, confiança, se não temos essa antena funcionando bem, nós não conseguimos ver muitas vezes saída. Não conseguimos ver sentido naquilo que nós estamos procurando como resposta. Por isso que, em toda a história do cristianismo, a fé sempre foi muito exaltada. Essa confiança irrestrita no poder de Deus sempre foi ensinada. Chegaram a cometer um erro até, dizendo que a fé nunca poderia ser questionada, que a fé teria que ser simplesmente ali aceita indiscutivelmente. E ali então, passados muitos séculos, é que fomos entender que precisamos sim raciocinar, refletir, até que chegou para nós um novo modelo de fé. Não é a fé cega mais, mas ainda é uma fé muito vigorosa, ainda é uma fé de muitas certezas, a fé raciocinada, porque é aquela fé que nós já não precisamos mais crer simplesmente por crer, aceitar simplesmente por aceitar. É uma fé mais profunda, é uma fé que nós sabemos por que cremos e temos provas daquilo que nós acreditamos. Nós, por exemplo, no Espiritismo, aprendemos que nós somos seres imortais, nós não vamos morrer. O que vai morrer é o nosso corpo físico, temporário, transitório, que dura o tempo que nós precisamos ou o tempo que nós abreviamos a nossa estada aqui no mundo. Mas nós, o nosso ser, ou seja, nós mesmos, continuamos vivos. Não temos mais dúvidas sobre isso, de que a morte não é o fim da existência humana, porque temos inúmeras demonstrações e comprovações de que o ser humano sobrevive à morte. Então nós não precisamos temer a morte. O que nós precisamos temer, na verdade, é o julgamento da nossa consciência, de perceber que muitas vezes perdemos um tempo valioso de vida em desacertos, desencontros, em palavras duras que pronunciamos aos outros, em dureza de coração. O que nós precisamos temer é lá no final, quando nós vamos avaliar a nossa vida, perceber que não fizemos o bem para ninguém, nem para nós mesmos, porque muitas vezes consumimos o nosso tempo com tantas questões, com tantas situações negativas, com tanto embate entre as pessoas, com tantos conflitos, e percebemos que perdemos uma oportunidade maravilhosa, que é de estar aqui para desenvolvermos os nossos sentimentos, para aprimorarmos a nossa capacidade de ser e sentir. para vivermos de um modo mais pleno, com alegria, já antecipando aquele reino que Jesus veio nos ensinar. Então, as mensagens do Evangelho, as notícias do Evangelho, são muito preciosas para nós. Elas ainda são roteiro para que nós possamos, ao término dessa existência, estarmos numa condição melhor quando nós partirmos para o lado de lá, para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E quando chegarmos lá, percebermos que o saldo das nossas experiências aqui é positivo. Percebermos que nós somos criaturas, que fizemos o bem, que procuramos amar, perdoar o próximo, e com isso nos transformamos e evoluímos. E cada lição do Evangelho nos traz inúmeras reflexões. Aquelas lições que nós já conhecemos bem, outras com o tempo nós iremos aprendendo. E nesta manhã nós vamos trazer uma lição que Jesus trouxe no seu tempo e que até hoje ela é válida. Até hoje é uma lição preciosa para nos servir de indicação de como temos recebido esses ensinamentos que ele veio trazer. Uma certa manhã, Jesus foi até o lago e lá chegando, ele estava sentado, e quando ele estava ali já há algum tempo, as pessoas começaram a se aproximar. Porque ele já era famoso, já era conhecido pelas curas, pela pregação, porque ele falava de coisas que tocavam no coração das pessoas, embora elas nem sempre entendessem. Porque muito do que Jesus falou, é mais quando nós evoluirmos, é que vamos entender. Mas de alguma forma, se tivermos boa vontade, nós já começamos a sentir que ali tem algo precioso. E numa dessas manhãs então, ele percebendo que as pessoas estavam ali, numerosas, todas se aproximando dele, esperando alguma palavra, para poder olhar melhor para aquelas pessoas e elas poderem vê-lo melhor, ele subiu num dos barcos que estavam ali na margem e começou a ensinar. E ele trouxe aquela parábola que nós conhecemos como a parábola do semeador. Ele disse que um homem, um semeador, um agricultor, ele saiu para semear, para plantar. Jesus usou a figura do semeador porque naquele tempo e por muitos séculos futuros, a maior parte das pessoas estariam ligadas à agricultura, que é uma das atividades primárias mais básicas da espécie humana. Hoje, nós que vivemos em grandes cidades, até já desaprendemos, não sabemos muito bem mais como cuidar bem da terra para ela produzir alimentos. Mas por muito tempo, a imagem do semeador é o símbolo daquele que produz algo vital, que é o alimento. Sem alimento não vivemos. Sem o trabalho no campo daqueles que semeiam, não vivemos. Mas Jesus disse que esse semeador, ele saiu a semear e foi depositando as sementes. Ele disse que algumas sementes tinham caído pelo caminho e vinham as aves e comiam essas sementes. Mais adiante, o semeador vai e semeia num solo pedregoso. As plantas até começam a germinar, crescer, mas como elas não conseguem encontrar terra boa para se fixar e obter a umidade, o que acontece? Vindo o sol, essas plantas são ressecadas e elas morrem. Mais adiante, o semeador deposita as sementes entre os espinheiros. Plantas que vão crescendo, produzindo os espinhos, e as plantas que a semente trazia crescem ali no meio do espinheiro, mas ficam sufocadas e elas acabam morrendo. E finalmente, ele diz então, Jesus, para aquela multidão que o ouvia: o semeador deposita sementes em terra boa, e essas sementes germinam, crescem, produzem mais sementes. E ali elas produzem muito, 30, 60, um grão é capaz de produzir dezenas de outras sementes. E Jesus encerra a pregação para as pessoas. E aí ele vai e se retira, e os discípulos que o acompanhavam seguem Jesus, e alguém pergunta: Senhor, o que o Senhor fala para as pessoas com parábolas? Será que Jesus não queria que eles entendessem o significado dessa parábola? Será que Jesus não queria que eles aprendessem o que significava isso? Jesus entendia que entre toda aquela multidão de pessoas, existiam muitos que, mesmo que ele explicasse detalhadamente a parábola, eles não entenderiam. Porque eram pessoas que talvez estivessem sufocadas pelo seu sofrimento, pela sua dor. Ou talvez não tivessem tido oportunidade de desenvolver a sua inteligência e acompanhar reflexões mais longas. Seriam pessoas que teriam um baixo nível de atenção. E ainda hoje nós temos milhares de pessoas assim, que têm as suas mentes muitas vezes dispersas por vários fatores. Talvez alguém lá estivesse com fome e não conseguiria entender direito o que Jesus estava dizendo. Mas Jesus sabia que aquela figura, aquela imagem que ele criou, ficaria na mente daquelas pessoas, instigaria. Alguém desatento ouviu falar de semente que germina, poderia perguntar para alguém do lado, o que que o mestre quer dizer com isso? O que ele quer falar com isso? E isso traria entre essas pessoas a oportunidade de exercitarem uma das qualidades que desenvolvem a nossa inteligência, que é a reflexão, a pergunta. Qual é o método mais eficiente para a gente aprender? É perguntando. Quem não tem vergonha de aprender, vai lá e pergunta. O que é isso? Para que serve aquilo? Como faço isso? Então esse é um método muito importante. Provavelmente Jesus, quando falava para muitas pessoas, entendendo a diversidade que existia ali, ele não iria entrar em muitas explicações. Porque ele sabia que as pessoas não teriam condições naquele momento, mas no futuro elas refletiriam sobre esses ensinamentos. Por quê? Ele sabia que a lição era longa, que ficariam pessoas depois que ele partisse para continuar as explicações. Mas aquela mensagem repercutiria na mente e no coração daquelas pessoas. A palavra de Jesus tinha um poder de impressionar as pessoas profundamente. Hoje, a gente contando a parábola do semeador, não tem muita graça. Se trouxermos alguém mais habilitado para narrá-la, vai ter a mesma ênfase que Jesus tinha. Por quê? Quando Jesus falava, as suas palavras emitiam, junto com a sua mente, o seu pensamento, uma vibração tão poderosa, e ela trazia para as pessoas o conforto. Era aquela palavra mansa, mas segura, forte, que impressionava profundamente. É por isso que a mensagem de Jesus sobrevive até hoje. Quantos homens sábios existiram no passado e as suas palavras ficaram esquecidas? Mas as de Jesus foram guardadas no coração. Porque mesmo as pessoas não entendendo exatamente o que ele tinha a dizer, sentiam profundamente que aquilo era algo diferente. Então Jesus sabia que aquilo em algum momento germinaria. Felizmente nós evoluímos muito daquele século para cá. Aprendemos muitas coisas e podemos hoje entender o que Jesus queria dizer. Naquela época Jesus explicou para os discípulos o que significava o semeador. E aí nós vamos agora contar o que Jesus falou para os discípulos naquele momento. Jesus vai explicando para os discípulos cada parte do local que o semeador está semeando. Quando o semeador deita sementes pelo caminho despreocupadamente, ele queria se referir ao quê? Que a semente eram os próprios ensinamentos dele, Jesus. As sementes que caem pelo caminho, elas são sementes que depois os pássaros vinham e comiam. São aqueles ensinamentos que as pessoas ouviam, e até hoje acontece assim, e acabam perdendo, porque algo inferior, imperfeito, vem e tira das pessoas isso. Jesus nos ensinou a perdoar o próximo, mas o que nós fazemos? Nós não perdoamos as pessoas. Quem tirou da gente essa capacidade de perdoar o outro? É a nossa própria imperfeição? É a imperfeição, muitas vezes, de espíritos que se afinam conosco, que pensam também em termos de maldade, de dureza do coração, e jogam em nossa cabeça. Não, não perdoe o seu irmão. Tenha raiva dele porque ele te magoou. No Evangelho está escrito que é o malfeitor, é o adversário que retira essas sementes, que são os ensinamentos de Jesus. Em outras traduções, nós vamos usar o termo Satanás. Muitos têm medo porque acham que é um ser do mal. mas na verdade era uma figura, era uma personificação para representar tudo aquilo que é a maldade, para representar tudo aquilo que é inferior e que trabalha contra o bem, que tenta fazer nós termos sentimentos mais elevados. Então, quem tira de nós esses ensinamentos de Jesus? São muitas ideias que circulam no mundo, são muitas ideias que nós carregamos dentro de nós, que tira de nós o valor dos ensinamentos de Jesus. Jesus nos ensinou a perdoar, mas nós não conseguimos. Por quê? Nós encontramos justificativas para não perdoar as pessoas. Porque me feriu, porque me magoou muitas vezes. E são ideias muito poderosas que nós trazemos dentro de nós. Mas por que que elas tiram? Por que que essas ideias tiram de nós a disposição de seguir essa recomendação tão importante de Jesus? Porque as palavras de Jesus ainda não foram a fundo em nossos corações. Porque elas ficaram na superfície, como aquelas sementes que ficaram no caminho e o pássaro comeu. Depois, Jesus explicou o que significava o solo pedregoso. O solo onde as sementes até germinam, mas elas acabam morrendo. São aquelas pessoas que até entendem por que Jesus ensinou coisas tão importantes, mas aquilo não vai mais fundo no coração. Ficamos na superfície. Não meditamos com mais tempo, com mais intensidade. Achamos belas as lições do Evangelho, achamos válidas, mas a gente fala, eu ainda não consigo. Aquilo não passa a fazer parte de nós. Então aquilo fica fraco. Quando vem as adversidades, toda aquela esperança, toda aquela fé que tinha nascido naquele momento que aprendemos algo, acaba morrendo. Mais adiante, vem os espinheiros. O que que são os espinheiros? Jesus falou para os discípulos. Era a ansiedade daquele tempo. Era aquela agitação da época que eles viviam. Pensa que somos só nós que vivemos preocupados com o dia a dia? Não. Naquele tempo, o pescador ficava preocupado se ele pescasse ou não, porque o cobrador de impostos viria na outra semana pegar a parte do império. Um agricultor ficava preocupado se as suas plantas produziriam alimento ou não, porque viria depois a cobrança dos impostos, ele precisava alimentar a família, às vezes a terra era arrendada, ele precisava pagar o dono da terra. As pessoas viviam agitadas, porque elas tinham preocupações também. As pessoas também tinham medo naquele tempo como nós temos hoje. Então, aquilo que tirava das pessoas toda aquela esperança, toda aquela fé nascente no ensinamento que ele vinha trazer, era a agitação daquele próprio tempo que elas viviam. Como hoje acontece com a gente. Quais são os nossos espinheiros hoje? Nós ouvimos as notícias do Evangelho, aprendemos coisas sobre a vida espiritual, ficamos empolgados, encantados, mas a nossa preocupação com a rotina, com as coisas do mundo material, os medos que se disseminam na sociedade, nós ficamos tão aflitos que a nossa esperança é sufocada. E nós ficamos como que bloqueados. E tudo aquilo que poderia crescer e frutificar em nós, acaba morrendo. Quer ver um exemplo disso? Nós aprendemos que o amor ao próximo é importantíssimo. Jesus ensinou isso naquela parábola do bom samaritano. Um homem caído precisa ser socorrido e amparado? Precisa. Mas o medo muitas vezes nos bloqueia de ajudar uma pessoa. Ou o preconceito já nos faz taxar aquela pessoa. Ah, ele está alcoolizado, é por isso que ele está ali jogado na calçada. Nós nem imaginamos que talvez ele possa ter caído, batido a cabeça e está ali inconsciente. São essas preocupações que a gente tem tão grandes, tão intensas, tantos medos, que bloqueiam em nós a fraternidade, a boa vontade, o amor ao próximo. Os espinheiros podem também ser essa busca desenfreada que as pessoas têm pelas riquezas. Jesus, quando explicou para os discípulos a parábola, ele falou disso. O apego excessivo à riqueza pode levar as pessoas a matarem nela essa mensagem preciosa que eu estou trazendo. E é assim que acontece muitas vezes. Nós somos tão apegados às coisas materiais que nós temos, e aí não importa se elas são muito ou são poucas, tá? Apego é sempre a mesma coisa. Eu só posso ser apegado a 1 milhão ou a 10 reais. No fundo é o mesmo apego. E tem pessoas que teriam grandes possibilidades de fazer muito mais com o que têm materialmente e não fazem, porque estão pensando e muito preocupadas com muitas questões que nem sabem se estão acontecendo. Então isso tira das pessoas a possibilidade, às vezes, de fazer o bem, a possibilidade de viver em paz. Quantas pessoas brigam e se tornam inimigas por disputas de herança? Irmãos fazem isso. Um não quer ceder a sua parte para o outro, porque está muito apegado. Às vezes acha que tem mais direito do que o outro, por aí vai. Ficaríamos um dia inteiro trazendo exemplos dessas questões materiais que impedem as pessoas de serem mais felizes. Então os espinheiros são isso, que muitas vezes focam esse nosso apego às coisas da vida material, que nos impede de perceber a grandeza dos ensinamentos de Jesus e viver segundo esses ensinamentos. E por fim, Jesus explicou o que significava a terra boa. A terra boa são as pessoas que, ouvindo as lições do Evangelho, continuam sendo terra. E o que, que tem na terra? Tem pedregulhos pequenininhos, tem minerais, tem coisas pontiagudas, mas também tem os minerais aí, também tem o húmus, tem tudo aquilo que é necessário para a planta crescer. São as pessoas que, mesmo ainda sendo imperfeitas, trazendo dificuldades dentro de si, permitem que a mensagem de Jesus faça elas serem novas todos os dias. Tentarem todos os dias o seu melhor, se dedicando, se empenhando, fazendo o bem que pode fazer. Não é fazer além do que está nas suas forças, não. É fazer só o que pode. O bom samaritano socorreu o homem, levou, pagou a despesa dele na hospedaria, porque ele podia. Se ele não pudesse, ele teria feito o quê? Ele teria somente carregado o homem para um lugar seguro. O que o Evangelho espera que nós façamos de bem é aquilo que está ao nosso alcance. E somos nós que determinamos o que nós podemos ou não fazer. É a nossa consciência. É difícil de aprender a lidar com ela, porque muitas vezes pelo egoísmo nós ficamos lá disputando, falando, não, eu não devo, eu não posso, eu vou me prejudicar. Mas um dia a gente aprende a ouvir a própria consciência, que nada mais é do que a percepção do que é o nosso dever, porque estamos profundamente ligados à mentalidade geral que rege o universo, que é essa do bem constante, do bem contínuo. E a gente só cria essa conexão com isso que rege o universo, que é a própria mente de Deus, quando nós temos boa vontade. Quando a gente está sempre refletindo, o que mais eu posso fazer pelo meu semelhante? O que mais eu posso fazer pelas pessoas que eu convivo no dia a dia? Quanto mais perdão eu posso dar a elas? Quanto mais de ajuda eu posso dar a elas? E vamos estendendo esse limite. Até que um dia somos pessoas profundamente generosas. Essa é a boa terra. Não é a pessoa perfeita. Não é a pessoa santa. Não é a pessoa isenta de todos os erros. Porque não existe nenhum encarnado assim. O único encarnado que não teve erro nenhum foi Jesus. Todos os outros tiveram mais ou menos imperfeições. Tem uns que tiveram tantos acertos que a gente até pensa, poxa, essa pessoa já era pura. Mas não. Na verdade, puro mesmo, só Jesus que nós conhecemos. Todos os outros tinham imperfeições e também poderiam ser boa terra. E muitos foram porque continuaram, perseveraram e produziram muitos frutos. Porque transformaram a sua vida ouvindo as lições de Jesus. Quando leram sobre o perdão, tentaram realmente perdoar as pessoas. Quando leram sobre caridade, tentaram realmente ajudar o outro dentro do que era possível. Quando leram algo que falava sobre pureza de pensamento, lutaram contra os seus pensamentos impuros. Quando ouviram de virtudes, seguiram, tentaram essas virtudes. Ainda que tenham errado muito nessa tentativa. Ainda que tenham lutado muito contra si mesmos para vencer as indisposições, os rancores, os ressentimentos, os ódios. Essa é a boa terra que floresce, que frutifica, que produz bons frutos. Esse é o bom solo que todos nós temos que nos tornar um dia. Que todos nós teremos que ser um dia. E as palavras, os ensinamentos de Jesus são para isso. para a gente buscar, aprofundar, meditar e buscar até outros significados que a tradição não conservou. Essa parábola do semeador, por exemplo, ela nos inspira algumas outras ideias. Eu penso que se aquele semeador que Jesus usou como símbolo de que era ele próprio semeando pelo caminho, se aquele semeador, ao invés de ter seguido na direção que o levaria ao bom solo, se ele tivesse ido em outra direção, talvez ele nunca encontrasse o bom solo. Então essa parábola ela nos ensina também isso. Nós temos que saber onde está aquilo que nós estamos buscando e caminhar na direção daquilo que nós queremos. Nós temos que ir na direção daquilo que nós pretendemos realmente. Nós temos que saber o que queremos. Porque bastasse o semeador virar alguns graus à sua esquerda ou à sua direita, ele não encontraria a terra fértil. E assim somos nós também. Se nós caminharmos uma direção oposta daquilo que nós realmente desejamos, nós não vamos conquistar nada. Tem pessoas que querem um lar de paz, de amor, de fraternidade. Até estão tentando, muitas vezes dando voltas, para encontrar uma forma de viver em paz com aquelas pessoas. Mas ela não encontra a direção, o caminho certo. Por quê? Ela permite que os seus sentimentos, as suas indisposições com o outro, o seu rancor, o seu ódio, elas permitem que todos esses sentimentos controlem as suas ações. E aí ela vive em conflito com as pessoas, brigando, xingando, amaldiçoando. Uma coisa que a gente faz com muita frequência é ferir as pessoas com palavras. Muitas vezes, para preservar a paz no lar, basta alguns minutos de silêncio, não revidar uma ofensa recebida. Tem momentos sim que a gente tem que falar as coisas, mas falemos com paz no coração e não com raiva, naquele momento que muitas vezes surge uma discussão. Porque naquele momento é que nós muitas vezes aprofundamos o conflito com aquelas pessoas. Todos conhecem aquela lição que o André Luiz nos trouxe da água, já ouviram falar, que o próprio Chico fazia também. Quando você vai falar algo indevido, impróprio, que magoa, que fere, é preferível você tomar água e segurar na boca. E não falar, segura aquela água lá. Você faz? Muito bem. Segura a água na boca e não fala nada. Espera. Se não tiver o copo d'água, fecha a boca e também não fale nada. Espera um momento que as coisas se acalmem. Só que tem pessoas que não alcançam a paz, por quê? Elas nunca tomam atitudes de paz realmente, porque estão sempre em atitudes de guerrear, de conflitar. Esse é o exemplo da pessoa que deseja algo, mas não caminha na direção certa. Está caminhando para outra direção, a direção do conflito. A parábola do semeador também nos mostra isso, que quando nós pretendemos algo maior, um resultado positivo, vão existir impedimentos no caminho. O semeador, até encontrar o solo fértil, ele percorreu um caminho que não era favorável. E a vida também é assim, todos nós aqui somos testemunhas disso. Até a gente alcançar um resultado realmente bom, quanto tempo leva para que nós possamos alcançar aquilo? Precisa persistência. O semeador teve persistência. Ele desistiu no começo do caminho dele? Não. Quando ele viu que as sementes não germinaram nas pedras, ele parou de semear? Não. Ele parou de semear quando ele viu que as plantas até cresciam, mas não se desenvolviam por causa dos espinhos? Não. Ele continuou até chegar no final. E muitas pessoas não alcançam resultados positivos em sua vida porque elas vivem em fuga. Diante dos primeiros problemas, o que elas fazem? Elas fogem para outras questões, para outras oportunidades, para outras experiências. Há pessoas que vão ao longo da vida desistindo dos seus deveres. E elas dizem assim: eu não tenho paz. Porque é lógico, tudo que a gente deixa sem resolver significa que é um conflito que vive dentro de nós. E pode observar pessoas que batem muito a cabeça ao longo da vida, que são aquelas pessoas que estão sempre errando. Observe. geralmente elas incidem nos mesmos erros. Geralmente elas passam pelos mesmos problemas continuamente, por quê? Não persistiram em solucionar a causa que existia dentro delas. E elas acabam deixando oportunidades valiosas de serem felizes, por quê? Porque a cada desistência elas se candidatam a uma nova experiência desafiadora. É por isso que nós temos problemas na vida. Eles são desafios para o nosso crescimento. São oportunidades de evolução. Não são castigo. Não é simplesmente aquele esquema, às vezes, que a gente fala até para poder ser mais didático, dizendo, são os erros do passado que hoje nos cobram. Não é simplesmente uma cobrança porque eu errei. Porque Deus não age como lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Você feriu alguém na mão, na outra vida você vai nascer com um ferimento na mão ou vai sofrer um ferimento. Não é só isso. É algo que nós temos que aprender com aquela experiência. O quanto temos que honrar e respeitar o corpo do próximo e o nosso. Passamos por uma prova difícil, às vezes, de doença, de dificuldade material. Não é simplesmente para sermos castigados porque fizemos isso para o outro. É para que aprendamos algo com aquela experiência. Então nós estamos candidatos a passar por muitos impedimentos, mas cabe a nós irmos na direção certa. E a cada obstáculo, vencê-lo. Vencê-lo de que maneira? Lutando com as circunstâncias, brigando, vencendo, se sobrepondo através da força? Não. Muitas vezes a verdadeira força do espírito é a paciência, é a resignação, é a coragem de continuar lutando, luta após luta, sempre com aquela confiança, aquela certeza que nós falamos no início desta explicação. Tendo fé de que em algum momento nós veremos resultados dos nossos esforços. E essa fé nos alimenta e nos dá força. Porque essa fé nos alimenta e nos dá força, que ela nos liga à espiritualidade maior, que nos inspira a termos mais fé e confiança. Por isso que não podemos desistir das nossas lutas. Aquilo que já somos capazes de perceber é o nosso dever, é o nosso compromisso, vamos honrá-los dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que nós conseguimos. Mas vamos fazer isso com paz no coração, com bondade, com mansuetude, com menos julgamento das pessoas, com menos sentenças sobre o que as pessoas fazem. Quando Jesus nos ensinou para não julgarmos o próximo, Ele não estava falando para nós sermos pessoas incapazes de identificar o erro. Ele não disse para nós sermos pessoas incapazes de perceber que a ação do meu irmão está errada. Ele disse para nós não lavrarmos sentenças contra aquelas pessoas. E é o que nós mais fazemos. A gente diz que perdoou o outro e a gente fala, mas Deus vai castigá-lo para ele entender e aprender. Onde está a nossa misericórdia, a nossa compaixão? Se eu espero que Deus seja tão duro na justiça como eu quero fazer, eu não estou tendo misericórdia nem compaixão. Misericórdia e compaixão é a gente pensar, que pena, ele vai ter que passar pela dor. Mas que seja sincero do nosso coração. Que realmente a gente se compadeça pelo sofrimento do outro. Por que que a gente tem que ter compaixão, mesmo sabendo que o outro vai ter que passar pela luta e pela dor? Porque essa compaixão, ela é parte do amor. O amor, ele é profundamente compadecido. O amor, ele sente a dor do outro. E eu só posso um dia conquistar o amor se eu tiver compaixão, se eu me compadecer da outra pessoa, se eu sentir que a dor dela também é minha. Isso é amor. Mesmo sabendo que aquela dor é necessária para aquela pessoa aprender. E isso é algo que talvez todos nós, e desculpe se já tiver alguém que conquistou isso, falar assim no geral, mas é algo que todos nós temos que aprender muito. Reconhecer que a dor é necessária, mas não querê-la na vida de ninguém. Não desejar que as pessoas passem por punição. Por que que esse amor é tão importante? Porque se nós amarmos mais, nós somos capazes de influenciar melhor as outras pessoas do que tendo uma justiça muito severa. E nós, desenvolvendo mais o amor em seus múltiplos aspectos em nós, nós seremos mais rapidamente libertos do nosso próprio sofrimento. Jesus, numa ocasião, disse claramente como se libertar do sofrimento. É o amor. Quando ele disse que o amor cobre uma multidão de pecados, uma multidão de erros, ele estava falando isso. Não querem mais sofrer? Ame. Não quer mais passar por provas e expiações? Ame mais o seu próximo. Se compadeça mais das pessoas. Lamente a dor que hoje milhares de pessoas estão se candidatando todos os dias. Muitos que acreditam na reencarnação, na lei de ação e reação, quando ouve falar de que alguém fez um mal muito grande, pensa assim, ah, ele vai pagar depois, ele vai passar por toda a dor que ele fez as pessoas passarem, ele vai passar. No fundo, a gente está repetindo aquele estado de alma, aquela mentalidade que tivemos no passado, achando que o outro tem que pagar tudo pela dor. O amor é a força mais poderosa e libertadora que existe. Por isso que Jesus deu tanta ênfase a isso. Ame teu inimigo, ame o teu próximo, perdoe as pessoas incondicionalmente. Mesmo reconhecendo que estão erradas, tenha compaixão pelo sofrimento que elas se candidatam. É isso que vai nos libertar, é isso que vai nos elevar. Então tem pessoas que nessa longa caminhada estão semeando no mundo, muitas vezes em terreno que não é fértil, por exemplo, esse. Em estar julgando e sendo severos no dia a dia uns com os outros. O amor não é conivência com o erro, mas também não é uma justiça destrutiva, uma justiça que machuca e que fere. O amor é compaixão, sobretudo. E muitos de nós estamos semeando algo que não vai trazer resultados positivos no futuro, porque ainda trazemos o coração muito endurecido. Quando eu digo nós, eu me coloco também. Todos nós precisamos aprender muito sobre a compaixão. Foi o sentimento profundo que Jesus teve no alto da cruz. Ele sabia as pessoas que tinham tramado contra a morte dele. Ele sabia que alguns estavam nos palácios romanos, outros nos palácios dos sacerdotes. Ele sabia que tinha muitas pessoas ali que falavam mal dele, mesmo tendo sido ajudadas por ele. Ele sabia da crueldade de alguns soldados. Ele sabia de tudo aquilo que se passava. Ele via também legiões de espíritos perturbados, confusos, que também instigavam a maldade naqueles corações que eram receptivos à maldade. Mas qual foi o sentimento que ele teve quando ele faz a sua prece a Deus? Em relação a todas aquelas pessoas que tinham agredido tanto ele, mesmo tendo sido ajudadas inúmeras vezes por ele. Jesus se compadece dessas pessoas. Ele fala para Deus: Deus, perdoa eles, Pai. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque Jesus entendia a lei de ação e reação. Ele sabia que aquelas pessoas, cada uma delas, que tinham contribuído para ele estar ali na cruz, um dia seriam, de alguma forma, tocadas por aquele sofrimento. E isso aconteceu com todos. Então isso serve para nós hoje para pensarmos. As pessoas que nos prejudicam, que nos ferem, nos magoam, as pessoas que ferem as pessoas que nós amamos, porque muitas vezes nós nos ressentimos, não pelas ofensas que recebemos, não pela dor que nós sentimos, mas pela dor do nosso ente querido, porque alguém o magoou. E o que nós teríamos que fazer? Realmente pedir a Deus que perdoe essas pessoas, porque elas são ignorantes do que elas estão fazendo. Elas não aprenderam essa lição tão valiosa, que hoje, felizmente, nós já sabemos, que é a de que tudo que nós fazemos volta-se contra nós inevitavelmente. Mas nós temos que pedir a Deus que as perdoe com compaixão de verdade, porque é isso que vai mudar a gente, é isso que vai fazer a gente ser melhor. É isso que vai nos dar força para vencermos os nossos impedimentos, as nossas provas. O amor beneficia primeiro aquele que o sente. A compaixão existe primeiro naquele que a tem. A caridade existe primeiro naquele que a pratica. E o que importa realmente é o que se passa em nós. E quando nós estamos nesse processo de entender que importa, não é a maldade do mundo, mas sim a bondade dentro de nós. Não é a escassez das coisas do mundo, mas a generosidade que parte de nós. Quando nós entendemos que o amor não precisa estar em todas as pessoas, mas precisa partir de nós, é aí que nós estamos vivendo no reino dos céus. É aí que nós já passamos a entender o que Jesus quis dizer com o reino dos céus. É aí que nós passamos um pouco a ser, um pouco, hein, gente, não é muito, um pouco como ele já vivia aqui na terra com o reino dos céus. Porque o reino dos céus é algo que nós trazemos dentro de nós. E ele se conquista por tudo isso que falamos nesta manhã. Então que Jesus, o nosso Mestre, Senhor deste mundo, que está dirigindo muito bem o nosso planeta ainda, tá? Que esse Mestre incrível possa ainda nos inspirar muito. E que nesta semana abençoada que inicia hoje, nós possamos ter muita coragem para vencer todos os obstáculos com fé, com confiança, com a certeza de que se nós perseverarmos no bem, mesmo que nós tenhamos muitos impedimentos, nós ainda teremos resultados positivos ainda nesta vida. Então que tenhamos muita confiança, muita fé, porque nós somos, todos nós, muito abençoados. Que Jesus então nos abençoe a todos. Fiquem com